Abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Nós estudamos na semana passada em 1 Coríntios, capítulo 15, sobre ressurreição. Vimos por que que a ressurreição ela é a base da nossa fé, ou pelo menos vimos um pouquinho sobre isso. Vimos que a ressurreição traz em si mesma uma verdade inegociável do reino de Deus, do mundo espiritual. Para que haja fruto, tem que haver uma semente que morre. A ilustração é exatamente aqueles grãos de feijão que estão lá naquela latinha na sua cozinha, que permanecem ali, se bem conservados, por muito tempo. Mas se um deles for lançado em terra, ele morre. Na verdade, ele ganha vida de novo, ele se enche de água, ele gera vida, ele brota uma sementinha e aquele grão morre e cresce um caule. Uma vida cresce ali, mas ele tem que ser jogado na terra e ele tem que morrer. A gente quer muita coisa, mas a gente não quer morrer. E morrer dói, morrer é difícil. Domingo, eu ministrei aqui, os irmãos têm na internet e têm aqui também no hall, a ministração dor de crescimento. Tem muita dor que nós sentimos por aí e ficamos tomando remedinho, ficamos lutando contra ela, mas na verdade é dor de crescimento. Temos que morrer para crescer. Temos que renunciar para crescer. E essa é a grande verdade do reino de Cristo. A ponto de Paulo dizer aqui que se não fosse a ressurreição, nossa fé seria vã. E não apenas a ressurreição de Jesus, aquele episódio no terceiro dia, mas o que aquilo significa. Para frutificar, tem que morrer. Para multiplicar, tem que morrer. Para que eu ressuscite, eu preciso morrer com Cristo. E se não houver ressurreição, não há vida. E se não houver vida, a vida fica um caos. E é o que vimos. Você pode baixar pela internet essa ministração, como pode adquirir também pelo site ou aqui no hall da igreja. E agora, nesse contexto, Paulo vem lá na frente, no verso 52, e no contexto de um estudo doutrinário sobre a ressurreição, ele aparece com esse versículo 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está falando sobre o arrebatamento da igreja. E é impressionante como que nós sabemos tão pouco sobre o arrebatamento. Veio uma época na igreja em que se estudou tanto sobre o arrebatamento, mas estudou uma série de coisas hollywoodianas e que não tem tanto fundamento na palavra de Deus, que dizem respeito mais a uma catástrofe assim, desesperadora, e as pessoas falam assim, eu não quero estudar isso não. Eu não quero estudar Apocalipse, eu não quero estudar escatologia. O próprio nome escatologia já é um xingamento, é escatologia. Eu não quero, não, esse negócio não é para mim. E nós perdemos a graça, o diabo tentou roubar da igreja a graça de aprender sobre o que é o arrebatamento da igreja. E nós podemos começar a dizer sobre o arrebatamento que, na verdade, assim como Cristo ressuscitou, a igreja vai ser arrebatada. Assim como Cristo deixou de ter o seu corpo físico e passou a ter um corpo glorificado, a igreja será arrebatada e deixaremos nossos corpos físicos e teremos um corpo glorificado. Portanto, o arrebatamento, ele é um evento sobrenatural que a Bíblia assegura que vai acontecer e está breve, está próximo de acontecer, e ele diz respeito à ressurreição. Portanto, ele diz respeito a quem morreu. Cuidando de dimensão física, Paulo vem e diz que aqueles que morreram ressurgirão, mas nós que não morremos seremos transformados. Porém, na dimensão espiritual que cerca esse texto, ou esse contexto terreno, não há como alguém ser arrebatado, tendo o corpo morto ou ainda estando vivo, se ele não morreu com Cristo Jesus. O arrebatamento não é para quem é membro de igreja, o arrebatamento será para quem morreu com Cristo Jesus. Porque assim como a ressurreição de Cristo foi possível porque ele morreu, a ressurreição de um salvo, de uma vida, será possível se ela tiver, ou se ele tiver, morrido. O arrebatamento é para aqueles que morreram em Cristo Jesus. Isso diz respeito a uma palavrinha que às vezes a gente não gosta dela na vida cristã, que é renúncia. Não tem vida cristã sem renúncia. Não tem bênção sem renúncia. Se você for convidado para passar alguns dias num paraíso, num hotel 12 estrelas, uma coisa paradisíaca, e você ganhou tudo aquilo de graça, não creia que é de graça. Alguém vai ter que pagar alguma coisa. E no final das contas, você terá que renunciar a alguma coisa. Para ganharmos qualquer coisa, mesmo que seja de graça, nós temos que renunciar a alguma coisa. É uma lei inegociável, porque ela tem sua fonte no mundo espiritual, no reino de Deus. Para que uma semente frutifique, ela tem que morrer. Então eu quero começar dizendo sobre o arrebatamento, de que só vai ser arrebatado quem realmente morreu com Cristo Jesus. Quem leva uma vida nessa terra, e presta atenção, que alguém pode pegar essa frase e dizer, não, ele tem uma doutrina que o arrebatamento é só para quem já estava morto. Eu não estou falando que o arrebatamento é para quem estava morto fisicamente. Tanto morto fisicamente quanto vivo, no dia do arrebatamento, só será arrebatado aquele que, vivendo nessa terra, morreu com Cristo. A sua vida já não existe mais. É que Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a palavrinha que expressa isso na vida cristã é renúncia. Nós temos muitos irmãos que sempre reclamam, ah, mas eu não quero, e alguns dizem, é o diabo. Não, às vezes não é o diabo, às vezes não é seta, às vezes não é que o irmão ou que alguma coisa ruim aconteceu, às vezes é que nós temos que renunciar. Às vezes são coisas que a gente quer guardar, quer ter, quer conseguir, quer manter, quer mudar, quer que seja do nosso jeito. E o Senhor está falando assim, não, desse jeito não vai. Não frutifica, você vai ter que renunciar. Abra mão. Vai ter que abrir mão. Tem que renunciar. Isso significa morrer. A primeira coisa que eu quero deixar então é que, na verdade, o arrebatamento, que é algo real que vai acontecer na vida da igreja, ele é para aqueles que vivem renunciando a si mesmo, renunciando à carne, renunciando às paixões mundanas, renunciando até aquilo que é lícito, que a gente quer tanto, mas que não tem ainda. E se não tem, é porque Deus não deu ainda. E se Deus não deu ainda, tem um motivo. E eu tenho que renunciar.